My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. E sim, sim, sim, o Meloncast está de volta. Meu nome é Sérgio Leandro e estou aqui com ele. Só podia ser ele aqui nessa rápida volta. Samuel Nani, tudo bem com o senhor? E aí, tudo bem? Tudo bem? Olha só. O Sérgio está tudo novo hoje, né, Sérgio? Tá, é tudo novo. Programa novo, casa nova. Casa nova, literalmente casa nova, né, cara? É. Casa nova do Meloncast, casa nova da minha vida. Não quer dizer que isso seja bom, não, né? Por enquanto, tá um inferno, mas tudo bem. A mudança é um inferno, né? Só, mas depois que conseguir se ajeitar e se estruturar... Será? Será? Imaginando tua casa, tipo, quarto lotado de coisa, um banheiro vazio, sala vazia, cozinha vazia. Cara, eu tive que colocar metade da minha coleção em caixas, porque não tem espaço nessa merda. Eu perdi minha cama de... Pra... Nossa, o Sérgio com 10 caixas de Vagabond. É isso aí, minha caixa de vagabond eu tive que jogar para baixo de um dos meus dois mini armários. Aliás, eu perdi meu grande armário, olha só que coisa, não deu nem para desmontar, nem para trazer. Não dá nem para colocar aqui dentro do meu quarto, perdi minha metade da cama, que não posso ter uma cama de casal por enquanto. Minha mesa em L, eu perdi a base do L, que também não dá para colocar. Esse é o tamanho, nossa, do meu quarto, é um literalmente cubículo, né? Mas é a vida, né? Essa é a arquitetura moderna, né? Começa a meter o pau, né? Essa é a minha casa, a minha vida aí, né? Como diria o pessoal, né? Os caras mais direitistas, né? É o amor venceu, faz o L. O L aí, ó. O L aí da mesa e do partido, né? O L da mesa, né? O L do... Aí, tá vendo? Faz o L agora, idiota. Mas é isso, né, cara? E aí estamos testando a nova tecnologia, né? Nova nem tanto, né, cara? O programa que... Foi a coqueluche, né, Samuel? Da pandemia, lembra? Foi, Zoom. Tudo, meu Deus, o Zoom! Nossa, que tecnologia! Eu olhava pra isso, tem Discord, Skype, né, cara? Mas fez um sucesso, né, com a velha arada. Eu lembro disso, cara. Com professores, lembra? Quem... Tinha aula ainda, sei lá, faculdade. Aula, e a EAD, né? É, sua mãe usou pra caramba, né? Sua mãe é professora, eu lembro disso. É, deve ter usado. Eu lembro que você tava na secretaria, então... Acho que ela não tava dando aula na pandemia, não, mas... Minha mãe usa mais o Zoom do que eu, cara. É impressionante isso, cara. Pra falar, sei lá com quem, sabe? Mas é isso, né? Acho que quantos meses a gente ficou fora? Acho que uns 3 ou 4 meses, né, Samuel? Sem programa aqui. Por aí, é. Acho que o último programa foi em abril, alguma coisa assim, né? Foi Rádio Speak Memo. Aconteceu um monte de coisa, verdade, cara. É. Aconteceu um monte de coisa, né? Não dá nem pra pensar, a gente tá querendo fazer um programa. A gente iria fazer uma cobertura do Mundial de Clubes. Não deu. É. Triste. Mas acho que semana que vem dá pra, pelo menos, comentar um pouco o que aconteceu, né, cara? Só tá esperando a final, né? Que a gente já sabe que quem vai ganhar é o PSG, né? Bem, acho que é impossível, né? Hoje, depois que teve aquele amasso do PSG, a gente tá gravando no dia da semifinal, deu um amasso no Real Madrid, nunca vi isso, mano. Sabe, o Real Madrid na merda, assim, cara, foi a primeira vez. Mas o Corinthians jogando. O jogo que eu tava no trabalho, né? Tava voltando, ainda tava rolando, mas acho que foi um amasso igual a final da Champions, né, cara? Foi tipo isso, cara. Foi tipo... Dominou de ponta a ponta, goleou. É a primeira vez que eu posso falar que meu time joga que nem o Real Madrid. Não é merda, né? Foi totalmente dominado, né? Mas eu nunca vi isso, cara. Foi choque de realidade hoje, hein, cara? A prova é que aquela vitória do Botafogo foi na cagada, né? Ah, foi. Mas essa vitória aí, né? Ela tem duas coisas, né? Eu acho que venceu de 1-0, mas foi amassado, segundo tempo principalmente. Foi amassado. Pressionou, dominou o jogo no campo de ataque, o PSG, assim. E o Botafogo resistindo defensivamente, assim. Tem mérito defensivo. Fez o gol, acho que... Tentou puxar uns contra-ataques ali no segundo tempo. Até conseguiu puxar, mas... Sabe quando o cara puxa sozinho, assim, o time tá todo atrás aí? Foi isso. Esse jogo eu vi. Mas acho que o PSG ganha com o pé nas costas desse Chelsea aí, cara. Ah, ganha. Chelsea pendou pro Palmeiras. O Palmeiras não jogou nada. Uhum. O Palmeiras conseguiu empatar ali, cara. Eu não entendi porque. Eu falei, ó, acho que agora os caras vão partir pra cima ali. O Estevão empatou logo, acho que 5 minutos do segundo tempo. Aí o Chelsea que ficou melhor no jogo, cara. O Chelsea que partiu pra cima e uma falha do Everton. Foda, né, cara? Tipo, desviou no GI ali, mas acho que foi mais falha do Everton do que o goleiro da... Não, mano, o cara tem que ter um mínimo de reflexo, pelo menos tentar, né, cara? Não ficar vira a bola, passa a... Sei lá, levanta o braço, vai que desvia a bola. Não sei, né, cara? Alguma coisa você tem que tentar ali, meu. Pelo amor de Deus, né, cara? É. Aí é foda, né, cara? E aí eu queria perguntar pra você, Sérgio, o tempo inocentou aquele meia que jogou no Corinthians, Carlos Alberto, ou... Porque ele falou, vamos falar de série, vamos falar de nível técnico, fala de nível técnico. Traz o Real Madrid pra jogar a série B aqui. Não ganha. Aí, pouco, né, cara? Meses... Eu sei do pouco. Um pouco. O Real Madrid empatou com. O Real Madrid empatou com o Al-Ittihad, não, o Hilal, né? Al Hilal. Acho que foi 1-1, né? Na primeira rodada ainda. Aí o Chelsea ganhando. O Flamengo ganhando o Chelsea, o Botafogo ganhando o PSG. Aí tava todo mundo falando que o tempo não sei. Ah, não sei, não. Eu acho que ele não aceitou, não, cara. Porque na hora que tá valendo mesmo, que nem agora, tipo, é mata-mata, os caras jogam, parece um pouco mais sério, né, cara? É que fala, tipo, é engraçado, né? Se fosse a final do Mundial, que nem era antes, só dois jogos assim, e, tipo, o Botafogo era campeão do mundo, tá ligado? É. Já pensou, mano? É, tipo, um dia, tá ligado? Pode ser um dia, sabe? Os caras vão jogar 10 vezes, o PSG ganha 9 vezes, tá ligado? E o Botafogo ganhou uma, só que aquela não valia, mano. E nem o Flamengo, tá ligado? Contra o Chelsea, tipo, valia 3 pontos, cara. Aí é triste, né, mano? E esse... Empolga, né? É, cara. Esses campeonatos de Copa, você vai avançando, o time vai crescendo, né? Mas talvez cresceu cedo demais, né? É aí que seja... Talvez seja um Everest mesmo agora, esse Mundial. É mais difícil ainda, né? Porque, porra, é 7 jogos, né, mano? Nossa. Tem que ser 7 jogos, cara. Se é só 2 ali, tá ligado? No, era o Mundial antigo, beleza, né, cara? Aí um dia iluminado você ganha o negócio, né, cara? Mas agora não. Aí são 7, você precisa de 7 milagres. Chega uns vice-campeão aleatório também, né? Porque vai, vai um time que conquista títulos consecutivos, vai indo vice, pelo que eu percebi, né? Sim. O Porto, Atlético de Madrid. Mas esse Mundial a cada 4 anos, eu não sei porque... Por exemplo, vamos supor, vai, o Palmeiras ou Corinthians ganha Libertadores em 25. Aí o time vai ser completamente diferente em 29, sabe? É, esse é o problema, cara. Você tem que manter, eu tava pensando nisso. Você tem que manter, cara. Eu não sei como que o Fluminense conseguiu chegar na semifinal, mano. Tá ligado? É. Tipo, o Fluminense ganhou o quê? A Libertadores? Foi 2 anos atrás, né? Foi em 23, né? É, foi em 23, cara, meu. Ano passado os caras quase caíram pra segunda divisão, mano. E ainda chegou na semifinal do Mundial, cara. É bizarro isso, cara. Você tem que realmente ter uma gestão exemplar no seu clube, cara. Sabe, né? Tipo, eu ganhei a Libertadores na cagada e até... Não, nem o Palmeiras tem uma... Ó, agora eu tô comentando por cima, qualquer coisa me corrija. Mas nem o Palmeiras, que tem uma puta gestão, conseguiu fazer um trabalho direito. Porque chegou esse ano, a dona Leila não contratou, né? Acho que no mínimo você tinha que abrir ali um dinheiro pra contratar. Ela, não passa atrás de ninguém, a gente tem essa política de gasto, não sei o quê. Me traz um cara que é bichado. O Paulinho, né? Tudo bem, joga bem, mas o cara chegou bichado. Chegou bichado, né? E decidiu um jogo ali, né? Ah, o cara só joga meia hora. Ah, beleza. Tipo, vocês não acharam que precisava de um centroavante? É, precisava. O Vitor Roque, pra mim, não tava jogando nada. É, mano. O Flávio Lopes só jogou aquele jogo lá. Infelizmente, você colocar as fichas do Vitor Roque não deu, mano, tá ligado? Entendeu? Mas você tinha que ter. Trazido mais gente, né, cara? Só o Paulinho bichado foi pouco, né, cara? Infelizmente, quando você chega no Mundial, você vai ter que gastar um pouco, né? Não tem como. Sim. É, isso que eu ia falar. Ou você, com muita sorte, assim, consegue manter o elenco, que é muito difícil. Porque o elenco valoriza, né? Aí vem. O Richard Hughes mesmo já vai sair, pelo jeito. Credo, os caras estão falando que iria pro Manchester United. Eu falei, puta que pariu. O Manchester tá na merda mesmo. Aí não dá, mano. Mas, né, ainda bem que o Manchester é burro, não consegue contratar o cara do time lá da Inglaterra. Tá 40 dias negociando, não consegue trazer. Eu falei, eu acho que o Richard Hughes não vai pro Manchester. Mas tava ventilado aí, cara. Não sei. É foda, né, mano? Consegui se reforçar pontualmente, assim, né? Consegui contratar pontualmente pra recompor o elenco, assim, porque... Beleza, o Botafogo até ainda foi campeão ano passado, assim. Chegou com outro técnico, né? Chegou com outros jogadores também. Nem o Botafogo conseguiu chegar, né, mano? Com o time inteiro. Não tinha Almada, né? Não, acho que não. Não lembro de ter visto ele, não. Não, ele já tava no Lyon, jogou até contra o Manchester no ano passado, lá no, naquela virada do Manchester histórica, ele já tava no Lyon. E parece que agora ele vai sair do Lyon, né, cara? Porque o Lyon foi rebaixado, deu uma merda, né? Talvez ele volte pro Botafogo, mas, tipo, tá demais, né? Agora... É isso que eu acho, você pode, tipo, dominar nacionalmente e aqui no continente, cara. Mas aí pra disputar o Mundial é outra pegada, né, cara? Principalmente agora você tem que ter elenco mesmo, cara. Agora tem que ter. Sabe? Então. Eu gostei, achei legal o formato. Foi legal, né, formato cara? Formato novo, foi legal. Acho que igual o Copa do Mundo, assim, fase de grupos é mais legal, assim, que é 3 jogos por dia, assim. Uhum. Eram jogos que só eram possíveis no PlayStation, né? O Gianni Infantino tornou isso possível na vida real. Isso foi legal, né, cara? Isso foi da hora. E, tipo... Eu só acho que tem que ser num lugar legal, né, cara? Nos Estados Unidos não dá, né, mano? Só estádio de futebol americano, né? Estádio merda. Estádio de jockey club. Torcida merda, cara. O pessoal que vai pra lá também... Olha, cara, tinha que ter sido o Brasil ou um país legal da Europa, né, cara? O teu Corinthians não foi, mas você ficou numa torcida aí, né? Claro. Um clube sul-americano não tem que ser um europeu, claro. Né? O último detalhe merda da história bosta do Corinthians aqui, tem que manter isso. Mas eu sabia que, mano, não, impossível, cara. Quando chegar essa semifinal e final, não ia dar, mano. O Palmeiras podia ter passado o Chelsea. Eu acho que, meu, Palmeiras... Eu acho que foi decepção, assim. Os caras tinham que ter, tá ligado? No mínimo, ter se esforçado pra chegar na semifinal ali. Sabe? No mínimo. Cara, do jeito que tava jogando todos esses últimos anos e tal, não conseguiu chegar. Mas, tipo, final, mano. Final e semifinal é outra coisa, né? Olha os times que tava lá, cara. Aí, tipo, aí é outro patamar mesmo, como diria o Bruno Henrique, né? Desgraçado. O cara jogou o campeonato... Você viu como o Flamengo é roubado, né? Na mídia, né? Desgraçado e em esquema de aposta, jogando de boa e ninguém fala nada, né, cara? Mal que tinha que estar preso, metendo gol no Chelsea, né, cara? Mas tudo bem. Essas bets proliferam, né? Cada hora é uma nova, né? Surge uma empresa nova de bet. O maluco literalmente devia estar preso, Samuel, cara. O cara devia estar preso. Olha que doideira, né, cara? E... Pô, mas foi legal, cara. Eu não consegui ver tudo, né? Eu tava no meio da minha mudança, né, cara? Teve dia que eu não tava vendo nada, cara. O jogo do Palmeiras eu não vi, cara. Eu queria ter visto, mas não tinha nem televisão aqui, mano. Tinha nem internet, cara. Eu fui dormir, literalmente acordei com a notícia que o Palmeiras tinha perdido, né? Mas não vi, cara. Eu devia... Queria estar um pouco mais antenado, assim. Alguns jogos eu consegui ver quando eu tava preparando a mudança, outros não. Hoje eu consegui parar aqui pra ver mesmo o PSG e o Real Madrid, ver esse atropelo do PSG. Mas, né, acho que foi o melhor jogo, porque não teve. Não foi nem com o time brasileiro, foi, acho que foi aquele Manchester City e Al Hilal, cara. Ah, isso foi jogar. Isso foi jogar. Três gols na prorrogação, mano. Nossa. O City. O City e o PSG eram dois clubes medianos que cresceram no cenário internacional, né? Com dinheiro do óleo é muito foda, né? Por isso que eu fico com raiva, cara. Como eu fiquei com tudo da vida que o Manchester foi comprado pelo outro cara, mano. Cara, o maluco cheio aqui do Qatar, cheio do dinheiro, os americanos não quiseram, mano. Que raiva, cara. Era pra estar agora contratando meio mundo agora, foda-se, cara. Tá na merda, hein? Mas foi legal o Mundial, cara. Não foi ruim, não, cara. Foi decente, né? O importante é o Palmeiras não chegou e o City não chegou. Cara, e o Chelsea não vai ganhar essa merda. Eu também não quero que o Chelsea ganhe, cara. Chega. Minha aliança, como eu disse pra você, é só contra os times brasileiros. Depois eu quero que o Chelsea se foda, tá ligado? Que eu odeio esses caras. Mas não vai ganhar, cara. Impossível ganhar do PSG, né? Tipo, o melhor time do mundo, né? Se jogar o que jogou hoje, não ganha, né, pau? Acho que vem outra goleada, né? Ah, cara, não dá, meu. O time do PSG tá muito roubado, cara. Não é que é roubado. Então, os caras, você vê que eu não vou dizer que são medianos. Tu não joga bem pra caralho, né, cara? Aquele... É a geração jovem, né? Assim, né? É. Mas tem um cara que tá lá, o cara é monstro, né, cara? De técnico, né? Ele faz todo mundo jogar, né? Na defesa, no ataque, no contra-ataque, pressionando, né? Então, o cara tem, tipo, repertório variado, né? Então é difícil, eu não sei como que ganha no PSG. O Botafogo ganhou na cagada, fez um gol, arranjou o gol e ficou atrás 90 minutos, né? Então, cara, talvez se a gente fazer um gol e, sei lá, segurar. Não sei, né, cara, mas o Chelsea não aguenta, cara. Foi o mesmo que o Corinthians fez com o Chelsea, né? Mas o Corinthians teve uns lances ainda, né, cara? O Corinthians teve lances pra cacete. Porra, mano. Um chute meio bizarro, é, mas que quando teve. O Cássio é melhor em campo, aí você viu o Chelsea. É, não foi, eu acho que o PSG amassou mais do que o. Mas. Esse PSG, nossa, toque de bola. Eu assisti a final da Champions. Nossa, os caras dominaram de ponta a ponta. Hoje eu vi essa final da Champions coisa. Também, cara. Foi o único jogo que eu vi da Champions esse ano. Nossa, cara. Eu achando que a Inter ia segurar os caras. Falei, puta que pariu. Que... Geração, é foda jovem, que a geração quarta-vento do PSG tá muito feliz agora. É. Esse Vitinho aí também joga pra caramba. Aquele maluco da direita, o lateral lá, né, cara? Português, Hakimi, ó. Né? Não, sei se é o Hakimi, é o da esquerda, não sei quem que é. O... É Nuno. Não, é o lateral lá. Eu sei que é foda, o cara é português, né? O maluco destrói, né? Não, é o lateral mesmo. É Nuno alguma coisa, não sei lá. Ah, o cara destrói, o melhor lateral do mundo aí, mano. Acho que é o lateral direito, ó. Cara, é foda. Tem outra coisa que eu queira lembrar desse período, Samuel Nery, que a gente tava aí de bobeira, sem nada. Bobeira, tava trabalhando, né? A vida segue, né? É, inclusive alguns jogos eu não assisti mesmo, porque eu tava trabalhando, mas... tentando puxar na memória algum... Não teve, né? Tipo aqueles momentos gigantescos, aquelas frases, sabe, do Villani tentando virar meme? Sim. Putz, eu não lembro nenhum desses. É, cara, eu sei que eu... Nossa senhora, cara, a mídia pro Flamengo tava assim, espetacular, né? Os caras, meu Deus, né, cara? Quando ganharam do... Quando perderam do Bayern, falaram que jogaram bem. Ai, meu Deus, a gente prefere perder desse jeito do que ganhar que nem um Botafogo. Adiantou alguma coisa? Não adiantou porra nenhuma. Que papo de merda, cara. É foda, cara. Não. Aí você vê a última felicidade, né? Que o Fluminense perdeu também, os caras tava de boa, né, cara? Quando um Flamengo perdeu, o maior clima de enterro, meu. Os caras realmente achavam que o Flamengo ia ganhar um negócio, cara. Porra, não, né? Cara, acho que um buraco é um pouco mais embaixo, né, cara? Eu não esperava que o Bayern fosse ganhar com a facilidade que ganhou, mas... Ih, o senhor lembra de outra coisa, sem ser de futebol? Alguma coisa? Nesse período? Eu assisti filmes... Assisti filmes aí, tive a sorte aí de assistir filmes relativamente desse ano ainda, dos meses passados, cara. Assisti o Missão Impossível ontem, gostei. Gostou do Missão Impossível? Eu gostei pra cacete, cara. Foi foda pra caralho. Nossa, cara, a sequência do submarino, nossa, cara, tensa. Cara, foi uns 10 minutos sem áudio, né, mano? Sem diálogo, nossa, muito bom, cara. Né, cara? Puta que pariu, meu. Não, cara, o final eu achei. Meu. Mesmo assim, tipo, assistindo, meu, acho que o cara vai conseguir, mas sei lá, você fica naquela. Pô, pela primeira vez, assim, de toda a franquia, eu falei, porra, será que o cara vai sair vivo dessa, mano? Eu tava pensando durante isso. Foi o roteiro quase me enganou, cara. Eu falei, cara, acho que ele não abriu o paraquedas, não. Acho que ele morreu, acho que vai encerrar com a morte dele. O Band também. Eu falei, ih, será que vai morrer? De base também, cara. Uhum. Mas acho que conseguiram conectar bem os outros filmes da franquia também, né? O 3 e o primeiro, né? Uhum. Com aquele personagem Dom. Aí eles tentam fazer um artifício de roteiro pra ligar com o terceiro filme também, assim. Achei ok. Mas bom filme. Premonição 6, achei, nossa, cara. Eu acho que eu nunca tive tanto o modo pai do Matheus igual no Premonição 6, cara. Eita, mentirada! Nossa, aquela morte. Não é morte, né? Mas o cara prendendo o nariz na corrente, muito mentira, cara. Mas é filme galhofa, assim, mais ou menos, né? O que mais que eu assisti? Thunderbolts, achei legal também. Achei um filme ok, toca um tema bastante. Bastante discutido hoje em dia, que é a depressão e tal, né? Uhum. Tem um quê de The Boys aqui, com aquele vilão, né? O cara que meio que virou vilão ali. Meio que um cara OP pra caramba, assim. O filme é ok, assim. Não achei nada espetacular, mas ok. Divertido até. Eu tô tentando descobrir aqui como que a gente deixa essa reunião com maior tempo aqui, cara. Porque eu não quero dar upgrade to pro do Zoom aqui. E os caras me falaram que eu tenho um minuto e meio aqui. Como assim, cara? Como assim, porra? Aí é foda, cara. Sério? Já pensou? Tempo nosso limite, né? Tempo limite, cara. Olha. Eita, só. Agora que eu tô vendo aqui. Eu quero dizer para você, o Marcelo, e para os telespectadores, claro, vocês não têm nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Mas é muito zoado, né, o Zon, cara? Você pôs isso aqui, meu, porra, aí é foda, meu. Aí, Rádio Speak Melon já era. Impossível, né, cara? Eu tô tentando descobrir aqui, cara, se tem algum dispositivo pra deixar a duração maior aqui. Enquanto eu estou procurando, você vai falando aí, Samuel. Microfone aberto. O que você queira comentar? Peraí, deixa eu ver. Você ficou bastante empolgado, foi com o Denis Villeneuve, né? Uhum. Vai dirigir o novo 007, olha só. Caramba, mano. Só falta o Bond agora, né? Que eu não faço a mínima ideia de quem que seja, né, cara? Quem é que vai ser, cara? O James Bond agora. Mas olha só, tá me falando que eu não vou colocar o pro disso, cara. Deixa eu ver, só por curiosidade, quanto que é. Não tenho dinheiro, mas mensal! Pobre uma desgraça, pobre só devia abrir a boca pra provar refogado e ver se o peixão tá com sal. Que horror, pobre! Que bom, vou ter que repetir tudo isso agora, porque eu não tinha gravado, olha só, que bom. Ah, a gente tá tendo problemas aqui, porque a gente descobriu que a gente é pobre. E, né, e o Zoom tem que ser pago, né, cara, pra ter mais de uma hora. Eu estou repetindo tudo que eu falei pro Samuel agora, que eu esqueci de apertar o recording. Olha só, nós falamos de 007, né, Denis Villeneuve, novo diretor. Né? A gente não sabe quem vai ser o James Bond, talvez seja o Aaron Taylor Johnson, que tá sempre aí, né? Vários novos filmes. Ele tá naquele 28 Years Later. Ah, é, 60 aí também, né? Esse eu quero ver, vou ver no Torrent. É, já tá quase pra sair, né? Já tá pra sair daí, né? A gente tava falando do joguinho do 007, né? Que vai contar meio que a origem do personagem, né? Mais ligado com os livros, né? Uma versão mais nova do James Bond. Talvez isso aconteça nos novos filmes aí. Eu lembro que há muitos anos atrás a gente gravou um Meloncast, acho que um Feijoada News. Estavam ventilando antes do... que... ah, acho que 2016, 17, né? Que falaram que o Tom Hardy... aí o Matheus comentou o que foi inédito, todo mundo concordou em consenso, assim, que ele não conseguiria fazer um cara mais canastrão, mais, sabe, engraçaralho, que leva as coisas na conversa, assim. Não sei se esse Aaron Taylor Johnson consegue, assim, se tem um lado um pouco mais cômico. Você viu aquele trem bala? Ah, assisti. Ele tá verdade, no filme, verdade, né? Ele tá bem, né? E aí, ele demonstra essa faceta, assim. Eu lembro do nosso querido colaborador, o Geraldo outrora Bosco, né? Geraldo Botaro. É. Não está mais aqui, ele tem raiva do... Eu tô filme. Tipo, a mesma raiva que eu tenho do Matt Damon, ele tem a raiva do Aaron Taylor Johnson, cara. Muito bom. Cara, sempre acho bico com isso. É... nossa, meu, será que vai dar merda agora na gravação? Eu espero que não, cara. Eu sei que eu estou gravando aqui, né? Vamos ver se não vai dar merda nessa segunda parte aqui. Mas é tudo um teste. Se nada sair, depois eu crio um áudio explicando isso aí para as pessoas. Outra coisa que eu queira comentar rapidinho? Eu queria falar rapidamente o que você achou dos últimos filmes que você assistiu aí. Jurassic World, Fórmula 1, o que mais? Bailarina, vários filmes, sabe? Cara, verão, né, no Hemisfério Norte, frio do cacete aqui, né, no Brasil. Acho que é outra coisa que eu não tô gostando do apartamento, Samuel, tá muito frio aqui. Olha que eu moro no segundo andar, cara, não tô acostumado com tanto frio assim. A hora que a minha janela é melhor do que da minha última casa e tal, mas, porra, é um frio do cacete aqui. Olha, Bailarina eu gostei pra caramba, foi legal. Mas eu já tô vendo que é aquele filme nichado mesmo, né, cara? Não é aquele... tipo, sou fã da Ana de Armas, mas ela não é o Keanu Reeves, né? E mesmo com o Keanu Reeves no filme, assim, tipo... eu acho que não fez muita bilheteria, né, cara? Não foi um filme que explodiu, assim, nossa, né, cara? Mas é bom, tem ação decente, assim, cara. Ele é antes cara. Do 4, isso, cronologicamente? Isso, ele é antes do 4. Ele é antes do 4. Não, né, você falou? Sim, o John Wick dá uma força naquelas, né, dando spoiler, assim, ó, minha filha, você tem até um tempo ali, posso te ajudar, depois eu sou obrigado a ir atrás de você, né? Aí a menina tem que se virar, né, no... mas a Ana de Armas segura bem, assim, o filme, cara, né? Só fazer ação, né, então, Legal, eu gostei de algumas sequências, é, o final do filme que ela usa, o lança-chamas, é muito bom. Parece um jogo de videogame, Samuel. Aquilo. Tem aquele lance das ondas de inimigo, sabe? Sim, sim. Que... Então, eu achei legal, né? Mas muitos filmes são que nem videogame, né? É, que o nem próprio o... Jurassic World Rebirth é um jogo meio videogame. Um filme meio videogame, assim, também, né, cara? O Tycoon, né? Não é nem um Tycoon, é o tipo, ó, você tem três missões pra fazer. Verdade, você tem que, tipo, tirar o sangue de três dinossauros, assim. E cada dinossauro que tem lá é tipo um set piece, é como se fosse uma fase do jogo, assim. Mas eu não achei tão ruim assim, sabe? O pessoal, nossa, tá exagerado, assim. Mas como eu disse no meu review do Letterboxd, é fácil pegar no pé dessa franquia, sabe? Até porque tem filme pra cacete, assim. Mas sei lá, meu, acho que o Velozes e Furiosos é mais doido do que essa franquia do Jurassic World, sabe? O pessoal reclama pra cacete, assim. Cara, é um filme ok. Também não é, nossa, meu, que maravilha. É melhor que o último, o Dominion, sabe? Eu já tinha achado só ok, né? O Dominion, assim, acho que faltou alguma coisa, né, cara? Faltou um final melhor. É, só o final assim. É ruim. O restante, o começo e o meio é legal. Eu gostei bastante, assim. Mas eu ainda acho que precisa de algo meio Planeta dos Macacos pra tirar um pouco a vantagem dos humanos, sabe? Com os dinossauros. Senão não tem graça, cara. É, isso tinha que ter sido depois do Fallen Kingdom, né? O final do Fallen Kingdom já deixava entender que tinha que ter tido uma extinção, assim, né? E aí o Colin Trevorrow, ele quis ser o cara real. Tudo bem, mas a realidade é chata, né, cara? Nesse mundo que tem dinossauros, então não adianta ser muito real. Eu sei, cara, tipo, um monte de dinossauro assim no mundo é fácil, tá ligado? É só um animal grande, uma hora você vai conseguir dar jeito, entendeu? Mas aí qual que é a graça disso, né? Não tem graça nenhuma, pô. Achei ok, assim, o filme. Obviamente, a melhor cena é a do Rio, né? Com o T-Rex, né? É o primeiro livro, né? Vê que o T-Rex, ele... Só que, não, todo mundo já sabia disso, né, cara? Só que você vê os três, você sabe que ninguém vai morrer. Mas... Se bem que eu tive uma experiência que a menininha ia morrer, assim, cara. Tem a parte, assim, que o T-Rex realmente pega o bote. Eu falei, puta, tomara que ela tenha morrido. Mas essa família, ela tem uma importância muito na mal, história, né? Ou é só... Cara, se a família não tivesse ali no meio... É que nem Indiana Jones, cara. Se Indiana Jones não tivesse ali no meio dos nazistas, os caras iam se fuder do mesmo jeito. Entendeu? Não tem importância nenhuma. Cara, é assim, cara. Eu olhei assim, dá a impressão que, tipo, ó... A gente tem esses roteiros aqui, tá ligado? Tem que pegar o sangue aqui dos dinossauros, Só que aí chegou outra pessoa ali na Universal. Olha, a gente tem esse outro roteiro de uma família no meio da ilha. Que tal a gente juntar esses dois roteiros aqui? Então foi essa bosta aí. É tipo, tá, né, é tipo a família do T3 que vai fazer um passeio no lugar mais bosta possível. Isso! Mais desavisado possível, né? É. Tem uma coisa que eu dei muita risada, né, Samuel? Porque, tipo, a história é assim, né? Não faz parte das ilhas ali da Costa Rica. Não, agora eles estão no Oceano Atlântico. Eles estão perto da Guiana Francesa. Caramba. Olha só, hein? Que é uma outra ilha da Igen, que há 17 anos atrás era, tipo, era a nova ilha Sorna, antes de sair o Jurassic World, sabe? Então, tipo, meio que virou o novo sítio B, ou seja, sítio C deles, só que em outro lugar, né? Só que aí deu merda, porque eles fizeram aquele D-Rex lá, deu uma bosta lá, né? E acabou, né, todo mundo morrendo, todo mundo teve que cair fora da ilha e tal, né? E tipo assim, agora nesse novo mundo, após lá, o domínio, assim, tipo, os dinossauros não conseguiram se manter pelo mundo inteiro, né? Tipo, eles estão indo para as partes mais quentes, assim, né? Perto do Equador, né? Aí eu fiquei pensando assim, né, Samuel? Porra, perto do Equador é Belém do Pará, né, cara? Então, tipo, em algum momento, algum show da banda Calypso foi interrompido por dinossauros. Eu imagino. Imagina o Joel, né, cara, disso aí. Isso é muito bom, né? Estão aqui no nosso continente, então? Não, quase. Tô perto da gente, né, cara? Então, né... Aí, sei lá, né? Eu acho que ainda tem que usar. Tem que ter esse lance mais Planeta dos Macacos, assim, sabe? Dá uma doença aí no mundo por causa dos dinossauros. Aí, tipo, os humanos estão sendo, né? Estão morrendo. Tem que acontecer o que o Dr. Ian Malcolm sempre falou, né, cara? sempre, ah, isso aí vai dar merda, não sei o que, e tipo, é, parece que não deu merda, né? É normal, né, cara? Começo do filme tem uma cena boa em Nova York, assim, é, tipo, tem um daqueles braquiossauros grandes, né, apatossauro, né? Ele tava morrendo lá, ele tava perto de um parque lá, né, é tipo, como ele morreu, tava atrapalhando o trânsito, tá ligado? O pessoal já de saco cheio, né? Aí é uma inconveniência, né, tá ligado? É, tipo, imagina um desses dinossauros tentando sumir um dos três tombos. Nossa. Aqui. Aqui da Cursino, sabe, cara? Não, do Jurassic. É isso, cara. É esse inconveniente que a gente tem no Jurassic World. O outro filme que você já falou foi o que? Fórmula 1, né? Tinha me perguntado. Eu ok, cara. Ok. É. Eu vi uns caras, porque foi um dos melhores do ano, né? Tipo, nem é um dos melhores do ano, mas assim, sei lá, cara, tipo, eu fiz uma mini maratona, sei lá, o Grand Prix das antigas é melhor, entendeu? O Le Mans é um pouco melhor, cinematograficamente falando, né? Não que isso aqui não seja ruim, cara, tem umas boas cenas, mas tipo, já vi isso, tá ligado? Não tem nada de diferente. Assim, né? E você tem que. Não, você tem que ter muita, né, suspensão de descrença, né, cara? De acreditar que um cara de 60 anos vai ganhar uma corrida, né? Ou vai correr bem pra cacete. Então um Alonso na Fórmula 1 tem 45 anos aí e fica levando taca de todo mundo. É, suspensão no automobilismo é importante. Lembra muito, né, cara? Mas eu fiquei imaginando o Matheus vendo o filme, né? Aí queria gostar, né, cara? Tá vendo? É assim, né? Não é assim que nem na vida. Mas é do James Mangold, né? Não, é daquele Joseph Kosinski, sim. Do Top Gun lá, o Maverick, sim. Né? Então, mas é um bom filme, cara. Não é ruim, não, cara. Mas talvez valha a pena no IMAX, né? É. Pra quem foi. Eu tenho um amigo que foi no IMAX e achou foda. Acho que muito pelo som também, né, cara? Tem que você... É, pelo som de automobilismo é muito forte, né? A gente tem que lembrar de outro caos, né? Por causa desse filme aí, foi o espírito de porco do brasileiro, né, cara? Que teve aquelas miniaturas, né, que o McDonald's deu aí, né? Que você podia comprar dois carrinhos. Só que, meu, o brasileiro é tão filho da puta que chega um desgraçado lá no McDonald's e me vê todas as suas unidades porque eu vou comprar e vou revender por R$500 na internet. Que pariu. Zerou o estoque. E, tipo, aqui é o único país que você tem que colocar... Você vai vender um negócio desse, tem que ser por CPF, tá ligado? É. Nossa, os caras fizeram isso mesmo? Pra outra pessoa não comprar mais, cara. Fizeram isso, cara. Ninguém comprou. Eu tenho um amigo que conseguiu comprar uma dessa, mas, porra, mano, eu nem tentei. Tava sem dinheiro, né? Eu falei, ah, deixa quieto essa porra. Entendeu? Ainda bem que eu não perdi meu tempo, cara. Porque eu ia ficar rodando a cidade inteira atrás de McDonald's, ainda atrás disso, e não ia achar, entendeu? Porque brasileiro é filha da puta. Eu tô lembrando agora a promoção do Cinemark aí, vai ter que ser uma cueca por CPF também pro Superman. Tinha que ser isso. Superman que tá vindo aí dia 14, né? Cara, ontem eu fui ver o Jurassic World Rebirth, já tinha uns caras de cosplay, meu. Tinha um cara de social e a camisa do Superman por baixo, assim, né, cara? E óculos, assim, Clark Kent. Eu falei, puta que pariu, só aqui no Santa Cruz, né? Tem uma parada... Santa Cruz tem muito cosplay, eu já percebi isso, cara. O pessoal se empolga lá, cara. Mas acho que esses shoppings, tipo, da Paulista, sabe? Shopping Center Place, deve ter mais, acho. Uhum. Eu lembro quando teve a estreia do The Batman lá, cara. Tinha gente pra cacete, assim, vários fantasiados lá no Santa Cruz. E agora tá tendo essa pré-estreia, essa estreia que é bem antes da estreia. Eu não entendo isso, né, cara? Aí, tipo, você chega quarta-feira, tem uma sessão antes, né? 7h, ó. Tinha mais gente ontem pro Superman do que o Jurassic World. E nem era o dia de estreia, né? Doideira isso. Foi uma terça-feira o filme estreando. Se o filme oficialmente tinha que estrear na quinta, eu acho meio doido isso. A gente tá. Tá 3 semanas com 3 grandes lançamentos aí, né? Jurassic World é. Tá, semana que vem tem. Fantástico, né? É, quarta. Eu acho que eu não vou conseguir ver, não, viu, Samuel, cara? Tipo. Só Superman, tipo, entre Superman e James Gunn, já é um cara que eu conheço, e Quarteto Fantástico com, sei lá, a 10ª aparição do Pedro Pascal em qualquer mídia, eu prefiro ver o Superman, cara. Sério mesmo, cara. Eu acho que eu vou ver o Quarteto. Desculpa aí, Marvel, cara. O Jurassic. Vou receber semana que vem. Aqui, tipo, só pode escolher dois. Qual que vai ser, tá ligado? Você fica na dúvida. Ah, mano, eu vou de James Gunn, cara, que é um cara já, né, provado ainda. Ah, Marvel, você, puta, mas também pra onde a gente vai com o Quarteto Fantástico? Eu não sei, cara. A gente já sabe que os caras vão perder, mano, nesse filme. É, a gente comentou isso, né? Entendeu? Mas... então... como é que vai ser Galactus e Doutor Destino, assim? Será que uma ameaça que eles resolvem... O Galactus seria um vilão que eles resolvem em um filme só, assim? Acho que dá, né, cara? O Galactus é tudo isso. É um vilão foda porque ele é grande e tal, não sei o quê. Mas tem uns caras que é mais zica, né? O Doutor Destino é mais foda, né? Então, vamos ver, né, cara? O pessoal tá falando que talvez tenha mais de um Reed Richards, né, cara? Talvez seja que nem o novo, o último Guerra Secreta que teve aí nos quadrinhos, né? Tinha um Reed Richards do universo normal da Marvel, né? Tinha um Reed Richards do universo Ultimate, que era um filho da puta. Cara, vilão pra caralho. Então ele ficava tretando com o Doutor Destino, assim, né, cara? Saber quem ia dominar o multiverso. Talvez isso aconteça, né, cara? Mas, cara, você não tá de saco cheio do Pedro Pascal? Não, tô, cara. Tá em tudo esse cara, tudo, mano. Cara, esse pai, cara, solteiro, né? Só agora ele vai ser pai solteiro, cara. Né? Ah, cara, enche o saco, meu. Eu vejo a cara dele e não me dá vontade de ver o filme. Cara, espera o Torrent dessa bosta. Tudo é Tom Holland, Pedro Pascal e Henrique Cavill. Tudo é desses... Só existe esses três, né, cara? Porra, é foda, cara. Né? Mas é isso, e né, cara? A temporada tá grande aí de filmes, né? Aquele que fez o Doutor Destino naqueles dois filmes morreu, né? Morreu, né, cara? Esqueci o nome dele, mas eu gostava dele naquela... Isso. Eu gostava dele naquela série Nip Tuck. Fazia o médico... fazia cirurgia plástica e tal, né, cara? Essa série era boa pra caralho, né? Aliás, muita gente morreu, né, cara? Michael Madsen morreu nesse período. Grandes contribuidores aí do... da carreira. Quentin Tarantino, né? Mr. Blonde... né, e... Aliás, esse Miguel... dia foi uma bosta, essa quinta-feira passada. É, foi, né? O jogo... foi o mesmo dia que morreu o Diogo Jota do Liverpool, né? Quinta-feira muito... eu tô literalmente abrindo o perfil do Brizola memes. Não tem problema, quem morreu aqui. Foi a pior hora of touch, quinta-feira off touch do ano até. Foi uma das piores do ano, cara. Eu tava muito mal, cara, esse dia. Meu Deus do céu, cara. Tá fudido, meu. Eu fiquei o dia inteiro empacotando coisa pra fazer a mudança no dia seguinte, nossa, cara. Tá, foi foda, meu. Mas teve outra gente que... quem foi o outro aqui que morreu, cara? Ó, a gente perdeu o cara, o Francisco Cuoco. Nesse meio tempo, cara. Eu não lembro se o Michael... se o Val Kilmer foi no começo do ano, não, né, cara? Acho que não. Acho que foi. Foi agora também, né? Morreu aquela menininha. Meu, tive que abrir aqui. Mas isso já tem uns meses já, aquela atriz que fez a Buffy, né? Trachtenberg. Nossa, morreu. Ah, você, Michelle Trachtenberg também, né? Cara, morreu. Nossa, morreu já. Cara, tem alguém? Quem que era outra pessoa? Gene Hackman, né, cara? Hackman. Morreu. Pô, tava revendo os filmes do Superman, cara. Tudo bem, eu revejo dublado porque eu gosto da dublagem da Everett Richard. É muito bom, cara, a atuação dele. Eu sou o Lex Luthor, a maior mente criminosa do século. Vi toda hora, cara, repetindo isso, meu Deus. Cara, ele só queria a terra, né, cara? É muito bom isso, cara. Tipo, se ele viesse pro Brasil, aqui nessas terras griladas, o cara ia nadar de braçada, né, cara? Só que ia ser um foda pra caralho. Com certeza, né? Grileiro, né, cara, de terra. Ia ser foda, pô. E... bom, gente pra caralho morrendo, né, cara? Aquele painel do Brizola Memes, né? Só aumenta, infelizmente. Teve a perca do Papa, né, cara? É verdade, né? Meio tempo, pô. O nome do cara que era, fez o Quarteto Fantástico era o Julian McMahon. É que eu nunca tinha visto isso. Só lembrei desses dois filmes mesmo, assim, né? Mas... e aí você falou dessa série aí. Uhum. Essa série é boa, cara. Recomendo pra caralho. E nesse meio tempo também o Black Sabbath, né, fez seu último show bem no final de semana da volta do Oasis, né, cara? Eu achei que o Oasis foi ofuscado. Eita, pelo Black Sabbath. Achei bem feito com o Oasis. Só pra baixar um pouco a bola assim deles, né? Eu não posso falar alto, senão a Carol vai ficar brava, né, cara? Mas. A gente pode encerrar por aqui, né, Samuel? Já que a gente tá falando, né, de. de música de outras pessoas que morreram aqui, a gente pode fazer uma mini sessão aqui, né, cara? Mini Rádio Spectrum, né? Eu vou pedir duas músicas aqui. Bem, Black Sabbath acabou, né? Banda favorita do senhor Flávio de Almeida aqui não está aqui. Eu acho que eu vou pedir uma deles, né, cara? E eu sou bem... clichê. Então vou pedir a música que eu gosto mesmo, cara. Você, primeira vez que eu vi eles, cara. Iron Man. Né? E vou pedir uma do... pra homenagear o nosso Michael Madsen, né? Stuck in the Middle of You. Tô tentando lembrar de quem era... É o Steelers Wears, né? A banda... Não lembro de nome assim, não lembro, né, da música, né? É, agora eu lembrei, né? Digitei aqui no Google, né? Todo mundo escutou digitando aqui, né? Stuck in the Middle with You, que é a banda Steelers Will, né? Clássica canção do filme Cães de Aluguel, na clássica cena, né? Que o Mr. Blonde tira a orelha do policial, né, cara? Tava tentando acabar com o assalto do pessoal, cara. Cena clássica, né? Ele dançando lá, né? Foi para... Teve sátira em todo que lugar, né? Nos Simpsons, né? Comichão encostadinha. Cena clássica. Grande ator. Infelizmente, a gente perdeu um cara Kill fantástico. Também, né? Ele também tava no Kill Bill, né? Ele é o Buds, né, cara? Que é o irmão do Bill. Olha só, né? Tem aquela cena clássica, né, cara? Tipo, ela tem todo o direito de se vingar e a gente tem todo o direito de morrer. Mas mesmo assim eu vou me defender, né? Muito bom, cara. Samuel, você pode escolher duas músicas, hein? Então, homenagem ao Ozzy, eu vou... Eu acho que não é do Black Sabbath, é do Ozzy. Mas pode pedir, é o solo dele. Pode pedir dele, né? É, como que toquei muito no... Acho que era o Guitar Hero 1, cara. Era Bark in the Moon. Clássica, né, cara? Essa música é foda. Essa é clássica do GTA Vice City, né, cara? Também. Ah, cara, eu lembro de estar andando com a motinha lá, cara, mobilete, escutando essa música, muito bom, né, porra. Caralho, meu, Vice City era foda, meu Deus do céu. Eu vou pedir uma outra de uma banda inglesa que eu gosto, chama The Jam, uma música que chama Going Underground. Beleza. É uma música que tem aquela outra música deles também, não é essa que eu pedi, mas é aquela Town Call Malice, sabe? É da mesma banda, The Jam. The Jam? É uma banda que o... É Going Underground. Beleza. Bom, que eu já deixo o salve aqui. Incrivelmente, a gente não pediu, né, a música da Copa do Mundo de clubes, né, cara? Ah, nossa. A gente já colocou nisso, né? No último podcast de Copa do Mundo, a gente já colocou. A gente vem antes dessa modinha desse pessoal, né, cara? Agora virou modinha, né, cara? Com o Harry Maguire, a gente tava... A gente já falava dessa música, né, cara? Dream of... Free from Desire, né, cara? Então, como sempre, o Melon Cast, né? O Speak Melon sempre à frente do tempo. Na vanguarda, né? Na vanguarda. Hoje todo mundo é modinha aí, o pessoal fez... Cara, você vê aquela versão da torcida do Flamengo, dois idiotas, ó? Só porque eles ganharam do Chelsea, fizeram o negócio, ó. Na hora que eles fizeram, eu falei, isso aqui vai zicar demais. Que bom, né? Que horrível aquela versão. É igual a torcida brasileira. Deixa com a soberba, deixa. O que você achou daquele cara do Núcleo BR, Samuel? Sempre tá nos jogos lá, cara. Você acha que já zicou a seleção, né, pro ano que vem? Eu não conheço esse. É um idiota. Ele sempre tá com um chapéuzinho viking, verde e amarelo. É daquela torcida de Pachecos. Acho que é o Tomer Savoia, né? Não sei quem é esse cara, meu. Eu sei que, meu, nem os Pachecos mesmo gostam dele, cara. Já sabe que o cara é zicador. Acho que eu conheço, né? Hoje ele tava... Copa de 22, ele já tava em quase todos os jogos. Mano, ele foi no jogo do Fluminense ontem, o Fluminense taca. Foi no jogo do Flamengo, taca. Hoje ele foi no jogo do Real Madrid com a bandeira do... Tipo, do... Uma bandeira do Brasil com o Vinícius Júnior no meio, assim, com a cara dele. Meu, o Vinícius Júnior não viu a cor da bola hoje. Você vê como esse cara é zicador, sabe? Todo mundo falando, pô. Esse cara tinha que ser proibido, né? Copa do Mundo, meu. Esse mano tava na porta do hotel quando chegou o Carlo Ancelotti aqui no Brasil. A torcida lá, cara. Então você já sabe o nível de zica que é esse cara, né? Então, me desculpe, torcedores brasileiros, mas o Hexa não vem de novo. nem por causa do Tirol, tipo, por causa desses caras aí, meu. O cara atrai, né, cara, tipo, a zica. Então, tem muita saída, não, né? Acho que é isso, né, Samuel? É isso. Tô vendo que vou ter que arranjar outra conta, né, cara, pra manter esse podcast de merda, né? Não basta pagar o servidor do SoundCloud, agora tem que pagar o... Como é que chama aqui? O Zoom Pro, né, cara? Maldita seja a Microsoft que cancelou isso, cara. Ou seja, a gente pode testar o Teams, né, cara? Aí chegar, espero que o Teams também não cobre mais, né? Aí é tenso. Certo. Isso aí, né? A gente pode voltar, aí. Né? Eu acho que o podcast de Halloween está salvo esse ano, né? Tá assistindo alguma coisa de terror ou não? Não, é só o Premonição 6 agora. Assistiu Pecadores também, nem comentei. Você gostou de Pecadores? Não, né? Você achou mais ou menos? Gostei. Um bom filme, assim. Pelo jeito que eu acho que exageraram um pouco, assim, as pessoas que gostaram, né? Exageraram um pouco. Assim, falando... Exagerou. Não, você. Eu achei foda, mano. Mas na internet eu vi bastante gente falando, nossa, o melhor filme do... Mas eu gostei do filme. Você gostou do primeiro? Eu sei que você foi assistir no seu trabalho ou não? Não assisti no meu trabalho, não gostei. Mais ou menos. Uhum. Achei muito. E como eu falei, assim, muita mentira. Cara, eu tô com ele baixado aqui no meu HD, não vi ainda, né? O Bring Your Hair Back, né? Do. É, estão falando desse filme aí, né? São dos irmãos que fizeram, né? Aquele filme que a gente gostou pra caramba. Foi no ano passado? Ah, eu lembro. Da mãozinha lá, né, cara? No Talk To Me, né? Talk To Me, né? Então, eu vi um pessoal falando aí que, tipo, meio que dividiu. Tem gente falando que é genial, tem gente falando que é, meu, que merda de filme, sabe? Então, eu não tive tempo ainda, né, cara? Mas... É isso, né, cara? Eu acho que o cinema de terror tá segurando, hein, Samuel, cara? A indústria aí, cara. Pelo menos de ideias novas, é o que tá, né? Pelo menos traz alguma coisa nova, hein? Né? Eu assisti aquele Companion com a Sophie Thatcher, gostei muito. Achei legal também esse filme. Então... Bem... Pelo menos o terror tá salvando, né? Ah, vai ter... Eu sei que vocês fizeram no ano passado, né? Mas não boto muita fé, não, cara. Eu não botei muita fé, não. Você viu o trailer, cara? Quais são as chances de acontecer no mesmo lugar? Na mesma estradinha, né, cara? Aí é foda, né, cara? É isso, Samuel. Obrigado por estar testando aqui. Eu acho que agora... Valeu. Não, eu acho que até vale a pena pagar o Pro do Zoom aqui. Pelo que eu tô vendo, salvem os áudios aqui, né? De cada participante, né? Vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Vamos ver o que o futuro nos guarda. É, a gente voltou. Estamos aí. Rebutamos o sistema, que nem no Parque dos Dinossauros, né, cara? E eu não sei da Magic World. Tô vendo que eu vou perder meu braço, que nem o cara. Meu corpo inteiro, né, pra pagar essa porra. É isso, minha gente. Estamos de volta e até o especial de Halloween, né? Ou antes, a gente vai voltar antes, né? É isso aí. Você queria o pior, então você terá o pior. Rádio Speak Melon. I fall off my chair and are listening to Radio Speak Nellen. Rádio Speak Melon, o último no seu dial, mas o primeiro no seu coração. Who's bad? Vocês estão ouvindo a 69,9 FM, Rádio Speak Melon. Same things happening here. attention to relax me. I'm too busy dodging through the facts. You see, here's what you get. You made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. And the lies will shut down and their promises rust. You see killing machines with paper rockets and guns and the